Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo mundo pela grande rede Atlântida do sul do Brasil. Chegamos com a telefonia imbatível Big, tudo de melhor para você da Miller. A moda está nas ruas e sandálias boa onda, a revolução do conforto. Amiguinhos do Pretinho, e aí, queridos? Fala, KG! Fechou! O que, que fechou? Fechou, Ronaldinho? Não sei, o Paulo tá fechado. Tá fechado. Tá tudo com o Grêmio, tá tudo fechado tá lá no tudo Grêmio. Fechado. Tá tudo fechado. Fechou o tempo, na verdade, fechou. Em Porto Alegre hoje aqui, né? É verdade. Aliás, em todo o sul do Brasil, fechou o tempo, choveu num monte de lugar, choveu em Porto Alegre de alagar ruas que nunca alagavam. Fechou um tempo no boteco, na frente de casa ali também, os caras tomaram os goró a mais, nada. Uma loucura. E aí, Potter, boa tarde, gente, boa tarde. Tudo bem, fala aí, Porazinho. Sou eu, muito boa tarde. Porazinho, que estava comigo ali no bar da emissora agora há pouco, trocando uma ideia, tomando um Red Bull pra dar uma ligada, botar pra cima, né, Porazinho? Não levante. Comentávamos o preço do dólar. Impressionante queda do dólar no último mês. Investimentos em dólar, olha, impressionante, né, Porazinho? E tu, Maurício Amaral, tá bem? Sou eu, tô muito bem. Beleza, um que tá muito preocupado também com a subida ou a descida do dólar do mercado financeiro, de uma certa forma, é o nosso querido Alcemar. Tá preocupado, tudo bem, Alcemar? Tem investimentos, né, Alcemar? Tem investimentos. Dica pra você, construtor. Cancele as obras. Vem chuva guasqueada aí. Chuva guasqueada? Guasqueada. Aquela que vem de lado, né? Vem de lado, guasqueada. Termina com a obra. Tá muito bom esse dente de ouro. Tu já tweetaste, Potter, o dente de ouro do Alcemar? É a chapa do Adão. A chapa do Adão. É do Adão essa chapa? É do Adão, tô me acostumando. E como é que ele fica sem a chapa, ô? Tá bem a coisa, não tá triste, não. Só na sopa. Só na sopa. Tu pega a chapa dele e deixa uma sopa pra ele. Deixa uma sopinha. Ah, meu Deus do céu. E tá conosco o Geiso também. Aí, Geiso. Feliz Navar! Estamos aí. Feliz, feliz da vida. O Geiso é um dos mais queridos aqui. Um dos mais queridos do Pretinho. Que médico hoje vou conseguir aumentar meu bico. Ah, vai conseguir. A gente viu. Muito bom, Geizinho. Isso aí as mulheres gostam até que não seja tão... Pessoal. É. Lembrei do Porã quando vi, me deparei com o meu, claro. Nunca tinha visto, né, Geiso? O que me deixou preocupado é que nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Tá bom, vamos assim com o Pretinho Básico até as 19 horas. Meu nome é Alexandre Fetter e vamos lá então com sandálias Boa Onda, telefonia imbatível Big da Miller. Quase 300 voos tiveram atraso nesta quarta-feira em todo o país. TAM e o Webjet são as companhias com maior índice de ocorrências. Eu vou perguntar aqui pro Geiso, se ele souber responder, ele fica no programa. Se ele não souber, ele vai sair. Geiso, quantos voos estão em atraso nesta quarta-feira em todo o país? Quem assoprar vai sair junto. 300 voos, Geiso. Muito bem. Geiso, e quais são as duas empresas responsáveis pelos atrasos? A TAM e a Webjet. A TAM e a Webjet. Muito bom. Geiso, qual é o cateto do quadrado da... Agora que sacanear ele de tudo que a fórmula de tirar de qualquer maneira. É, pesquisa aponta Rio Grande do Sul como sendo estado em número de mortes, o segundo estado em número de mortes em assaltos a banco. Caramba. Pô, Rio Grande do Sul perde até nisso, cara. Tá brava a coisa. São pessoas que morrem em assaltos a banco. Que os familiares estão ouvindo a gente, viu, pô? É uma pesquisa realizada no Rio Grande do Sul, aliás, no Brasil, e aponta o Rio Grande do Sul como o segundo estado em número de mortes em assaltos a banco. Talvez primeiro é São Paulo. Talvez aqui os ladrões não sejam tão profissionais, né? Precisam matar, roubar o banco e matar ainda, né? Lá na Argentina eles fizeram um roubo milionário agora aí e não moveram uma arma. Na Argentina, né? O primeiro estado é São Paulo, como disse o Potter. Não precisa ser um gênio pra saber. Enquanto eu estive no Uruguai, agora eu comprei o El País de domingo e a manchete era a seguinte: feriado trágico nas estradas do Uruguai, 6 mortes. Ah, mas Uruguai tem menos população que Porto Alegre. Uruguai, as estradas. Uruguai tem 6 milhões de pessoas. 3 milhões? 6 milhões. O cara é uruguaio, meu. O cara é uruguaio. Vai discutir com o Lugano. É menos que o Rio Grande do Sul. 3 milhões. 3.494.000 Tu errou, Potter. É o dobro de Porto Alegre. Errou. Não, mas tu podia falar o seguinte: o Uruguai, o Rio Grande do Sul tem 10 milhões de habitantes. É. Então, na regra de 3, assim, com 3 milhões e meio, É, morre 21 pessoas, né? Num feriadão no Rio Grande do Sul. 20 pessoas a média. 25. 25 a média, vamos colocar assim. É, 6 mortes. 6, é a mesma coisa, quase. Quase a mesma coisa. Ah, é que tem menos. São 3 vezes mais. E as estradas lá são muito melhores que as estradas daqui. E bem mais vazias. E tem mais, menos carro, é. Só que aí o pessoal chuta mais. Né? E os carros de péssima qualidade. Né? É. Tem péssimo! Essa. Voltando aqui, péssimo, o primeiro estado em mortes péssimo. De assaltos a banco, em assaltos a banco é São Paulo. Especialistas em segurança indicam que os bancos precisam ampliar as medidas preventivas que dificultem a visualização por terceiros das operações dos clientes nas agências. Boa. Como a instalação de divisória. A instalação de divisórias individualizadas e biombos entre a fila de espera e os caixas, além de portas de segurança com detectores de metais, câmeras de filmagem com monitoramento em tempo real e vidros blindados nas fachadas. Quer dizer, tudo que já tudo. Tem, né? Ah, já tem, tá, mas e... Tem que acabar esse, com o dinheiro, só esse biombo aí que ajuda, com o bandido, cara, que rouba banco, entendeu? É, não é dificultar a vida dele. É, não é dificultar ele, a vida dele, acabar é. com esse trabalho, com esse emprego que o cara tem, que é assaltar banco e assaltar gente que saca grana em banco e vai pra rua e tal. E isso aumentou muito no interior do Rio Grande do Sul, né? Teve cidadezinhas que não tem polícia, né? É, não tem polícia. Cidadezinha que tem um policial e tem dois bancos. Aí os caras vão lá, os dois bancos numa noite, trazem um com pânico, dinamite, é, com uma mais. Loucura, né? Isso aí aumentou muito no interior do estado. A piada, né, cara? Pra tu entrar num banco é uma piada, porque esses dias tinha uma senhora pra entrar no banco na minha frente, uma senhorinha, cara, tem idade pra ser vó de qualquer um de nós aqui. Que hoje, de praticamente a mesma, não, mais, talvez mais velhinha que ela ainda. E a velhinha, coitadinha, cara, quase não ficou entendi, pelada. Não, ela quase, o guardinha pediu, o guarda do segurança do banco pediu pra ela tirar, minha senhora. Tem mais coisa de pino, de metal aí, minha senhora. E a minha senhora dizia, mas não tem, meu filho, já tirei tudo de dentro, uma paz, uma tranquilidade, sim, sim. Assim. A mulher tinha um marcador de passo. É, ela tinha um pino no fêmur, cara. É marcador de passo, ela tinha, mas Jesus. A coitadinha tava quase. Marca passo. Mas é que tu não conhece a terrível velhinha assaltante de bancos que tá andando por aí. Não, os caras podem usar, né? No bom fim, a velha. Os caras podem usar idosos pra distrair, levar umas 15 metralhadoras pra dentro. Não dá ideia, Maurício. Fica a dica aí, né? É, pessoal. Fica pra galera aí. Cuba demite 500 mil de funcionários públicos. Agora acabou o comunismo. Cuba tá lançando os funcionários. Como é que é? Agora acabou o comunismo, né, gente? Agora demitidos já receberão um salário para cada 10 anos trabalhados. Um salário para cada 10. Quer dizer, Cuba, o cara tem 20 anos e ganha dois salários. Ganha dois salários. Cuba aí, tem não... melhores índices que o Brasil naqueles não índices. Pode reclamar, de saúde, acabando. Educação. Vai estar tá acabando. Mas já faz foi... tempo que está precário. É, faz tempo que está precário. Não, ao contrário. Cuba teve uma crise aguda, destruidora na década de 90 e aí renasceu depois da década de 90, se organizou mais. O que eles estão estudando hoje é uma abertura tipo que a China tem. Né, de transformar Cuba numa China, assim, porque tem alguns países que ainda fazem, principalmente o maior país do mundo, ainda tem conflito com Cuba, que é os Estados Unidos, né? Onde não negocia é nada. Que esse embargo é ridículo, né? Já não tem mais porquê. É medíocre, é absurdo. Isso é da época lá da União Soviética, da Guerra Fria, né? Então Cuba tem que achar uma maneira de se abrir, uma maneira, mas é difícil se abrir. O petróleo todo é da Venezuela, né? Hugo Chávez que bota petróleo lá. Queria que o Geiso falasse um pouco sobre a Guerra Fria, Geiso, por favor. Só esquentar no micro e... Aí fica 3 minutinhos, né? 3 minutos, tá pronto, vai ter razinha. E um último destaque aqui do Clique RBS para você, feliz proprietário de uma caminhonete Volvo. Modelo XC60. Ah, ainda bem que eu não comprei, cara. Você está sendo convidado a comparecer à concessionária onde você tirou esta nave por problemas de deslocamento dos assentos dianteiros do seu veículo. Dá uma freadinha, sai voando, sai voando. Segundo a empresa, existe a possibilidade de os assentos dianteiros deslocarem-se para uma posição além da máxima permitida. Assento ejetor do Volvo. Que isso, velho. Alô, é verdade. Eu tô com o espírito exatamente. De porco hoje, tá? Espírito de porco agora vai falar. Exatamente. A gente tem 1 milhão, 100 e poucas mil pessoas ouvindo. Nenhuma tem esse carro. talvez tá apostado. Duas pessoas têm nenhuma. Esse carro. Nenhuma. Cara, nenhuma. Não talvez, fala bobagem. Nenhuma. Pessoas. Fala bobagem. Nenhuma. 10 e 1 milhão tem. 10 e 1 milhão tem. Não tem nenhuma. Pode nenhuma. Pode, não fala bobagem. Mande a foto do seu voo. Só que a gente tem Monza, Gol. Não. Vai por mim. Muito carro mil. Tem, mas tem também gente muita que belina, tem muita Belina. Também Belina. Tem gente que tem Mercedes, tem gente que tem Audi que nos tá escuta. Louco, tu vive em outra realidade. Não, cara, eu não. A minha realidade eu sempre falei. É a mesma que a tua. Tô falando das pessoas que nos ouvem. O Mercedes, não, sim, aquele louco, coletivo. Tem pessoas que nos ouvem em Volkswagen, caminhonetões da Volkswagen. Tem pessoas duvido. Que nos ouvem em caminhonetões Mercedes. Tem duas coisas que eu não escuto: rico e gostosa. Não escuto. Pode fazer uma pesquisa em pop, Datafolha, o que tu quiser. Não. Que barbaridade, cara. Sabe as gostosas que elas aparecem? Coisa? Não escuto pra ti embaixo. Tá, mas as que escutam pode mandar um e-mail, né, meu? Não, não tem. Não tem? Não tem. As gostosas não mandam e-mail, cara. Gostosa não manda e-mail. Gostosa não manda e-mail, cara. Se você é gostosa e se sentiu agredida, calha a nossa boca com fotos para potter@atlântica. Sapadinho! Potter com dois T junto! Potter com dois T junto! Sem H. Tá bom, cara. Eu fico só. Especialmente se você for uma gostosa e tiver uma Volvo XC60. Ah, não, aí sim é difícil. Aí é uma utopia completa. Assim, ó, cara, aí manda pra Maurício. Esses dias chegou pra falar comigo e falou assim: ó, chamar, eu escuto o Petinho. Eu olhei pra ela. E se ela fosse um bichinho, era melhor sacrificar. Que isso, cara? A chapa de ouro tá no Twitter. Tá no Twitter do Pretinho já. A chapa de ouro. O dente de ouro da chapa nova do Adão que o Alcemar tá usando. Meu Deus. 6:13, KG. Prontos do dia! Começar a boicotar isso aí. Vai lá, Falsão! Flatos do dia, galera! Com o glorioso, o insuperável, o inestimável KG, galera! Não tem mais um! Ah. 8:20, Graciane Barbosa exibe corpão na praia do Rio de Janeiro! Todo dia! Cara, sugeriram pra essa mulher parar de fazer plástica, cara, que ela já tá ficando... Homem. Sabe meio robótica assim, que ela consegue nem falar direito? Cara, cocô ela consegue fazer toda puxada. Na cara, verdade, é impressionante. Ela faz só... Sabe o que ela faz? É a mulher do Belo. A mulher do Belo. É uma madrinha de bateria, ela foi da Mangueira agora, não sei se ela é Mangueira. Cara, essa mina nem enfim. É mulher de verdade, isso aí não é mulher de verdade, cara. Essa mulher não frita um bife, rapaz. Porque ela... Tem razão, Fetter, com certeza não frita. Ela lava uma cueca, mas faz um omelete com cueca no banho. Frita é o Belo, né, galera? Faz um omelete sensacional. A mulher não depila minhas costas. É verdade. É. Ô, cara, essa mulher aí, ela só faz plástica e malha. Diz que ela só brigaria com o Belo por causa da malhação. Cara, essa mulher é mais forte que todos nós juntos. Ela é muito forte. Muito forte. No soco ela vem? Eu queria ver ela montada em cima de mim. Opa, Porã, posso sair? Pode sair, Porã. Tipo assim, pra brigar, entendeu? Porque ela é um monstro, né, cara? É mais jiu-jitsu. Vai. Então faltou. 10:23, Natalie Portman viaja com um cachorro no colo. Ah, essa aí pode. Mas viajar onde? De avião? De avião não pode, né? Não, mas também viajamos, né? Já que viaja. Uma jaulinha, né? Eu também viajo com o meu no colo. Eu vi numa loja lá, meu. Vi numa loja lá no exterior, uma bolsa da Louis Vuitton. Louis Vuitton pra cachorro, pra carregar cachorro. É, pai? 7.500 reais. Que beleza. 7.500 reais, cara. Será que tem uma pra carregar o anel? O que custa 7.500 reais, Jason? Custa... Olha, o meu bagulhinho, né, Magrano? Tá levando o bagulhinho na bolsa? Tá no meu colinho, pai. Olha só um pouquinho, eu queria só deixar registrado aqui que nós temos hoje um encontro de pai e filho. É verdade. É o Jason, é o pauzinho e o pause. Não me confunde, Magrano. É o pauzinho. Meu querido filho. Continuando, KGzinho, ó. Meio-dia 52, Ana Maria Braga almoça com o marido enteado no porcão. Nossa senhora! A Ana Maria tá precisando comer no porcão mesmo. O porcão é a maior churrascaria do Rio de Janeiro. É? Uma rede. Cara, que o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, era patrocinado pelo... Usava o bonezinho com a barreta pra cima. Quando ele foi o rei do Rio, né? Naquela disputa com o Romário, ele usava o bonezinho. Cara, tinha uma época... E é uns 200 pila por pessoa essa churrascaria aí. Não, mas é um absurdo. Na boa, meu, é muito ruim essa churrascaria, porque é aquela churrascaria que serve sushi e churrasco e espeto corrido. Não dá. Massa, sushi, espeto corrido, pizza, pizza galeta, não dá. Batata frita, não dá. Não dá. 14-6, Júnior Lima, curte festa em Jurerê Internacional. Olha! Tá todo mundo lá, né? Nosso parceiro, né, Júnior? Estamos se encontrando agora no final de semana. 15-30, pro Júnior nos esperar, né? Pedro Bial encontra Ronaldinho Gaúcho em Floripa. Pedro Bial. Tá por aí, Bial. Hoje é rapidinho, Bial. Galera da Atlântida. Aqui é o Pedro Bial. Obrigado, Bial. Sabe? BBB estreia no dia 11, o 11 agora. O 11 no dia 11. Isso. Vai ter dois pisos a casa. O quarto do líder vai ser no segundo andar. Vão dar um apartamento no meio do programa de 300 mil reais. Que loucura. E a Amy Winehouse pode tocar na casa. E eu participei na sobra. Ok. E o Bial estava na Praia do Rosa nas minhas férias. Vocês sabiam, rapazes? Sim. E os filhos que estavam surfando. Que legal. A gente recebeu um e-mail de um ouvinte que viu lá. 16h40, Larissa Riquelme deixa seio e calcinha mostra em evento. Quem? A vencedora Riquelme. Do prêmio gostosa Riquelme. Do ano, o prêmio pretinho. Passou, Potter, não, né, acho, cara? Mais tanta coisa. Minha bruxa. Botei o telefone fixo no meio das tetas dela. Continuando, KG. E agora? Agora, questão de 11 minutos. 11? 11, não mais do que isso, 11 minutos. Então era 6h07. Não, 18 e 7. Brincadeira, 18 e 7, galera! Maurício não acerta uma, o Maurício não acerta. Essa fera não dá. Deixa muito o Peter falar, cara. É ruim de matemática. Às 18h07, Lindsay Lohan faz ginástica. A Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, galera. Grande fera. Faz ginástica, adivinha onde? Onde? Na academia, né, bicho? Brincadeira, grande fera. Saiu da rehab a Lindsay Lohan. Tá, obrigado aí, Falsão. Obrigado, KGzinho, pelos fatos do dia aí. Vamos acabar com esse troço de uma vez? Vamos acabar. Não dá mais, né? Acabou. Dá umas férias pra mim em Floripa, desse troço aí. Floripa nós não precisamos. Floripa, o que mais tem, cara? Tem muito, ainda mais agora no verão, né, cara? Vamos ver aí, Potter. Tá sacudindo, né? Olá, pretinhos, me chamo Jean, sou de Capão Leão. Capão do Leão, município vizinho de Pelotas. Ele tá mandando os 10 mandamentos da mulher no trânsito. Muito bom. Então você, mulher, que importante. Tá dirigindo agora. É o Jean Michel Vargas. Exatamente. Tá? Atenção, mulher, então, que tá agora. Dá o pisca-pisca. Isso, tem pisca-pisca o carro, é verdade. Aí outra coisa que tem o carro também. Malandrinha na esquerda aí da sua mão, é isso aí, ó, pisca-pisca. Pra cima é pra direita. Pra baixo é pra esquerda. Pode ver que acompanha a mão na direção. Se tu vai pra cima e dobra a direção direita, tu dobra pra direita, moça. Agora tenta pra esquerda, ó, viu só? Tá aí, ó. E outra, se olhar pra aquela janelinha, pra aquele quadradinho que tem fora do carro ali, na porta. Reflete, exatamente, é um espelho do que vem atrás. Olha, e aulas de direção. Isso é demais, aquele negocinho chamado espelho retrovisor. E aquele espelhinho do meio que você é pra passar batom também dá pra ver o que vem. Exatamente. Tem três chances. Tem três chances de ver tudo que tá acontecendo atrás. Exatamente. É demais, galera. Inclusive o meio fio, né? Nós estacionamos. Tá vendo uma. Agora vai passar por um pardal, tá 60 por hora? Quer dizer que tu pode passar acima de 40. Isso. Até 60. Não, 60 não precisa passar 20. Não precisa. Passa 54. 60, né? Não é 40, nem 60. Aliás, eu quero fazer um comentário sobre os pardais, cara. Cara, é um troço muito maluco pardal, né? Porque tu vem ali, né? Vem ali dos seus 80, né? Dos 80, aí pardal de 60. Isso. Pô, aí tu, puf, baixa pra 60. Aí, tu que eu tô dizendo, qualquer pessoa, tá? Aí passou o pardal de 60, tu... 120, 140, 140. Aí lá no pardal de novo tu vai a 80, porque o pardal é 80. Passou o pardal, tu vai a 240 de novo. Sabe que fizeram um estudo e essas lombadas eletrônicas e pardais aumentam a emissão de gás carbônico. Ah, é? Porque o cara tem que reduzir a marcha. O cara reduz a marcha e aumenta consideravelmente as lombadas físicas, aquelas que é o cucuruto, né? Aumenta ainda mais, porque o cara passa em segunda marcha, às vezes até a primeira marcha. Quanto vai colocar? Cara, um caminhão pra retomar uma aceleração, ele gasta. Emite muito gás carbônico. Mas tomara que um caminhão não ande dentro da cidade, é mais de 60. O que deve... Não, mas é na estrada. Não, na estrada mesmo. Tá, entendeu? O cara reduz e aumenta o gás carbônico. Tá, na estrada o cara entende, né? O pardal e tudo mais, né? Quando entra na cidade e tudo mais. Não é na estrada, é em perímetro urbano. Em perímetro urbano colocaram uns novos pardais aqui em Porto Alegre, 20 e poucos novos pardais, né? É, 22. Cara, tem uns que não dá pra entender. Sério mesmo. Pra mim, Pardal é pra diminuir a velocidade em um ponto perigoso, onde as pessoas podem correr e se matar, certo? Ou matar alguém. Ou matar alguém. Ou uma grande movimentação de pessoas, colégio, mas, de universidade. Mas tem um Pardal, cara, ali na esquina da rua que vai chegar no Guatemi, o nome dela é Nilo Peçanha. A Nilo Peçanha tinha um na descidinha ali, né? E agora tem um novo. Na subida. Que não precisa ter pra nada aquele Pardal, cara. Pra nada. Ele é nulo completo. Ninguém atravessa aquilo lá. Eles fazem quilômetro de arrancada ali. Naquela parte ali. Bom, então tá resolvido. Desculpa, retiro o que eu disse. Mas vamos aos 10 mandamentos da mulher no trânsito. Voltando aos 10 mandamentos. Uma vez com passageiros, estacionarás sempre com espaço de no mínimo 3 metros da calçada. Sim, pra pessoa descer. Exatamente, né? Arranharás a embreagem e, se necessário, até danificarás a caixa de câmbio pra não quebrar a unha. Dá pra colocar aquela trilha do Pi, aquela assim? Isso. Que é mandamento, cara. Buzinarás sempre que tiveres uma mão livre, não importa o quão livre esteja o trânsito. Quando saíres para a esquerda, não esquecerás de ligar o pisca-pisca do lado direito e vice-versa. Transformarás manobras simples em arriscadas, complexas e emocionantes aventuras. Não olharás para o retrovisor sob nenhuma circunstância, mulher. Eu só. Exceção ao caso de retoque de maquiagem. É isso aí. Não sairás de um estacionamento de shopping ou supermercado sem ao menos 15 manobras. E vai pra frente, e vai pra trás. Matarás os filhos de vergonha ao buscá-los na escola com cachorros, gatos, chinchilas ou outros bichinhos fofinhos no banco da frente. Falarás ao celular e não perderás sequer uma ligação, mesmo que para isso percas a atenção no trânsito ou controle do carro. E finalmente o 10º mandamento da mulher no trânsito: terás sempre a unha bem feita e a chapinha em dia. Afinal, mulheres feias não ganham passagem. Jean-Michel Vargas de Capão do Leão, perto de Pelotas. Ah, eu dou passagem pra todo mundo, cara. Homem, mulher, a feia, sabe, bonita. A gente sabe. Homem gordo, homem magro. Por que eu tá, não entendi? Não, tudo bem. Era pra ficar todo mundo zen com essa trilha. Tô tentando. Mas parece que estamos zen, né? Sem paciência. Não, estamos tranquilos, né, Magnata? Estamos tranquilos. Vamos lá. Tava de férias, né? Agora a gente descobriu um possível pai do Geiso, sabia? Não sabemos. Ainda temos que fazer um DNA. O Girimum. É mesmo, cara. Girimum. Diz que passou pela Zona Norte. O cabelo é bem parecido. Nos anos 80, muita loucura pela Zona Norte, ele conheceu a Dona Rose. Gorda. Rolou umas festinhas meio, sabe? Feia, não sei. Vou atrás, eu vou checar. A Dona Rose tem história. Tem? Não, mas esse negócio de sair ali, procurando pai, já fizeram. Vamos. É isso aí, cara. Vamos aí no texto. Então tá, vamos lá, meu. Duas loiras se encontram, tá ligado? Que Patrícia! Desde ontem estou com uma diarreia, sabe? Já tentei de tudo, sabe? O que eu posso fazer, meu? Mas experimente banana, Camila, meu. Dizem que é muito bom, sabe? No outro dia. Mas e aí, Camila, meu? Melhorou da diarreia, a banana resolveu. Mas mais ou menos, cada vez que eu tiro a banana, a diarreia começa. Não sei porquê, né? Sabia. Atenção! Atenção! Saíram os participantes do BBB. Para tudo! Que tu tá fazendo? Para tudo, velho! Eu vou tuitar foto por foto no Twitter. Não, tá no Globo.com. Não tem nenhum catarinense. Nenhum gaúcho nenhum catarinense. Aê, pode seguir aí, Alcemar. Pode seguir o baile, então. Vai lá, Alcemar. 5 coisas que provavelmente você não saiba. Importante. 1. Em 1859. Quanto? 1859. Faz tempo, né, Alcemar? Cagelema. Acho que até foi ele, ó. 24 coelhos foram soltos na Austrália. 6 anos depois, havia 2 milhões de coelhos. Meu Deus. Quem foi que contou isso, né? Potter, 2. Os gatos têm mais de 100 cordas vocais. Quantas? 100. Agora tá explicado um monte de barulho diferente que o gato faz, né? Que loucura. Tá, mas nós humanos temos quantos? Tu gosta de gato, meu? Não, tem pavor de gato, cara. Vem cá que eu vou contar. Eu também não gosto. Número 3. Castores podem segurar o ar por até 45 minutos embaixo d'água. Castores? Os castores. Eu gosto de castor. Muito legal. Eu já fiquei 4 minutos embaixo d'água. 4 minutos. Que 4 minutos? Sem respirar? Tomando mentira, cara. Para de mentir, cara. Não dá bola, cara. Eu fiquei 4 minutos. Cara, na Aqua Center, Não. Tu era muito criança. Era muito criança. E aí o tempo parecia maior. Cara, eu fiquei 9 meses dentro d'água, cara, sem respirar. Eu fiquei 4 minutos embaixo da água. Cada 10 segundos os guris tocavam na minha cabeça. Pra eu ter controle do tempo. Meu chato. Cara, isso é ridículo. Não tinha, tô falando sério, não isso. Para, meu. 4 minutos, cara, tá louco, comprou, cara. Comprou pra vocês na piscina lá em Florianópolis. Tá, vamos comprovar. Então tá, vamos fazer um vídeo botando bola. Óbvio que sim. Tá marcado aqui o compromisso. Agora eu consigo fazer só uns dois. E o título vai ser o último vídeo no Potter. Grande fera. Vai ser legal. Se eu ficar 2 minutos em Floripa embaixo d'água, o que que vocês me dão? Não, cara, te dou o que tu quiser, cara. São 4 minutos. Eu pago uma janta pra ti lá. Tu treinando. Falou 4. Não, eu sushi, fiquei 4 no recorde. Não, ele tá pedindo 2. Não tem como dois, ficar 2. A gente segura ele. A gente vai te segurar embaixo d'água. Vamos fazer, Maurício. Tu não fica 30 segundos debaixo d'água. Eu não quero ser cúmplice de. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu fiz isso esses dias na piscina e fiquei 50 segundos. Eu tô treinado. Não, para. Desde setembro tô nadando. Tu é guri. Potter, eu 2 minutos. Sabe como é que era um apelido lá em Alegrete? Ah. Peixe. Peixe. Ô, peixe, fala comigo, peixe. É comigo essa aposta, tá? Peixe. O que e aí a guria que namorava comigo é 2 minutos, né, peixe? Ah? 2 minutos? 2 minutos. O que tu quiser. O que eu quiser. O que tu quiser. Tá? O que tu quiser, 2 minutos debaixo d'água. Pensa no material, o que for. Então, quem é que tava? Vai, Alcemar. E até espiritual. No centro de algumas bolas de golfe, contém mel. Dentro da bolinha de golfe, mel. Mas por quê? Mas eu não sei. Sério isso, cara? Sério? Não pode. Cara, deve ter alguma explicação. Tem uma explicação física. Porque é física, que deve ser pra bola não variar no ar. É o peso, né? O mel. Mas ela varia. A densidade do mel. E a última, uma pessoa gasta em média 2 semanas de sua vida beijando. Oh. Só 2 semanas. Antes do casamento, antes, né, Porã? Depois do casamento não gasta mais. Não. Economiza esse tempo. Depois de 8 anos de casado, velho. Porã, quantos beijos tu deu depois do casamento? Ah, depois, mas agora ultimamente tá meio fraco. Não. Em 2011, quantos beijos tu deu? Ah, muitos beijos. Em 2011. 2011, uma retomada. Porãzinho, enquanto tá raso, vai aí, vai. Vai, enquanto tá raso. Aí tá dando pé. Uma revolução no meu casamento. Nada cachorrinho pra voltar. Nada cachorrinho pra voltar. Tudo pra vocês, Floripa. Vem, Porãzinho, vem. Era uma vidente extraordinária. Já piada. A piada velha. Piada velha do Porã. Apoio. Bicicletas caga andando com você. Era uma vidente extraordinária. Não só previa o futuro com precisão, como era capaz de ver o passado. Certo dia, um cliente foi testar a competência dela e perguntou: onde está o meu pai? Ele está na piscina do clube com 2 mulheres. Ah, essa mulher é uma impostora, meu pai está morto. Bah. Mas por via das dúvidas, ele fez mais uma pergunta: onde está o marido de minha mamãe? O marido de sua mamãe está morto, mas o seu pai acaba de sair da piscina com 2 mulheres. Querem mais uma? Mais um. O produtor já selecionou as piadas pra cada um. Vocês sabem onde estaríamos hoje se Deus não tivesse criado a mulher? Uma piada interativa. Isso aí. Você sabe onde estaríamos hoje se Deus não tivesse criado a mulher? Numa lavoura. Não, ainda estaríamos no paraíso, né, velho? Impossível. Agora deu. Eu queria falar de um assunto legal. Tenho certeza que vai agradar todo mundo da mesa e todo mundo que tá ouvindo também. Aê! Vamos. Faltam 9 dias para o Planeta Atlântida Santa Catarina, o espaço de música eletrônica do planeta. Este ano, o E-Planet vai ter 16 apresentações. É isso aí, cara. E 23 horas muita de música. Muita música eletrônica, velho. House, cara. Isso fora Life is a Loop e Infected Mushroom, que estarão no palco central do planeta. Encerrando cada noite do planeta. Saco pestanha, né, cara? O Infected Mushroom encerra sexta e o Life is a Loop encerra sábado. Esse ano o We Planet tem parcerias da Mix Mag, que é a maior revista de música eletrônica do mundo. Eu assino. E da maior agência de DJs do Brasil. Faço parte. Qual é o nome da agência, então? Todas as vertentes da música eletrônica então estarão bem representadas no Planeta Atlântida. Planeta Atlântida Santa Catarina, faltam 9 dias e a partir de segunda-feira já estaremos na ilha aquecendo a moçada para a maior festa do planeta. Classificador do Pretinho. Olá, galera, ouvintes do Pretinho. Estou vendendo um iPod Touch da Apple. Ainda bem. 8 GB. Ainda bem que é da Apple. Boa. Pô, demais. Novinho em folha na caixa, pela barbada de R$500. Ah, tá na caixa, hein, Magnata? Quantos mega? 8. 8 GB. Desculpa, 8 GB. Ô, Magnatinha, trouxe a caixa? O motivo da venda é que, na empolgação, comprei o aparelho com desconto junto com os outros produtos, mas acabei não usando. Interessados em entrar em contato pelo e-mail vendoipodpoa@gmail.com. Um abraço grande a todos, me divirto muito com vocês. Uhum. Falou aí, boa sorte pra tu vender teu iPod. Comprei um tênis de futebol de salão, é outro. Mas nas férias acabei me machucando e vou ficar de molho por um bom tempo. Acontece. É um Mizuno, último modelo, com um ótimo amortecedor tamanho 40. Usei apenas 3 vezes, ou seja, tá treinado, pronto pro jogo. Com certeza o novo proprietário vai fazer no mínimo 3 buchas por jogo. Mas tá batizado, você já teve lesão, não é? Tá bom. Novinho, diz o cara aqui. Interessados em entrar em contato com Vendo Minuso, Mizuno, vendomizuno@yahoo.com.br. É o Eduardo de Blumenau. O Eduardo machucou. Pô, mas o Eduardo é um cara que não tem, assim, esperança, né? Porque, pô, ele vai melhorar dessa lesão aí, e o teu pé não vai diminuir nem crescer, cara. Fica frio, meu. Né? Deixa o tênis parado lá, nada, meu. Vai voltar a jogar daqui a pouco. Não, ele deve estar pensando, pô, esse tênis aí que me fez. Nada a ver, cara. O Potter, por exemplo, né, rompeu o ligamento do tendão. Rompeu outro tendão. E tá jogando bola de novo. Uma aí. Vez só joguei. Mas tá jogando. Mas boa. Tênis eu já joguei várias vezes. Animação, deixa eu mandar um beijo pro Cezinho aí, professor de tênis aí. Ah, o grande Cezinho! No ano de 2011, vou entrar no circuito Porto Alegre. Ah, grande Cezinho! Né? Tem duas partidas do circuito, uma vitória e uma derrota. Ah, ótimo, é muito bom, né? E só perdi o jogo porque sentia uma. O Zé do Pandeiro te mandou um abraço. Pô, abraço, Zé do Pandeiro. Grande parceiro. O Zé do Pandeiro também tá cheio de amigo, hein? Zé do Pandeiro encontra ele. Fala pro Zé me ligar, meu. Fala tu, tá te ouvindo? Zé, me liga aí. Deixa eu mandar um abraço pra rapaziada da NET também, que não apareceu lá em casa pra arrumar a internet lá, videocassete, carro louco. Tá dando um problema lá na NET, lá desde o ano passado. E aí marcamos, o cara não vai, eu não tô em casa, não sei o que, dando problema, tem que se encontrar. Abraço pro filho do Claudinho também, nosso querido câmera da RBS TV, o Éder. Grande Claudinho, Éder. Éder, tamo junto, Éder. Intervalo, voltamos em seguida com Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. 20 minutos para 7, na verdade, 18 minutos para 7. Vamos saber do Dr. Alceu aí as novidades do mundo da bola, Dr. Alceu. É Casa Pelinha Especial, é um agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Olha aí, Dr. Alceu. Dr. Peter, o Adoni disse que o Ronaldinho vem pro Grêmio, Dr. Peter. Eu falei. Doutor Santana, o Ronaldinho... Eu falei que o Ronaldinho ia para o Grêmio. Eu já falava isso. Eu falei com o Paulo Odone e ele me confirmou. Vem para o Grêmio. Sexta-feira... Qual o time? Grêmio. Sexta-feira será apresentado. E qual o time, Santana? Grêmio. Santana. Fala. Tá cantando aí? Parei de cantar. É? Estou curando aí os problemas que eu adquiri. Mas agora eu só penso no Grêmio. Olha aí, doutor Alceu. Papai Peter, o Odone quer apresentar o craque na sexta-feira. Olha. Fechou. Exatamente. Nos lados do Inter, os gringos querem o guia azul, doutor Peter. É verdade, doutor. É o Boca Juniors que quer levar o guia azul de volta lá pra Argentina. O que, que o Dali acha disso, Dali, do guia azul voltar pra Argentina? Quer voltar também? Tem alguém falando comigo? É o melhor da América. Cortou relação contigo. Melhor da América, é bipolar. Tô ouvindo algum barulho? Hã? Que eu sou? Melhor da América. Sim, o Guia Azul acho que tem que ir sim pro Boca. Tá ganhando tudo aqui, né? Só faltou o Mundial. Pero... Tu vai voltar pra... Vou lembrar do Ronaldinho? Pode falar, fala. Na verdade, eu não tenho opinião ainda. Ah, então não fala nada. Não, eu tenho que hablar que não tenho opinião. Ah, tá bem. Sim. Obrigado, Dale. Doutor Peter, o Figueirense ganhou na estreia na Copinha, doutor Peter. Opa, que beleza, doutor Alceu. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, Figueirense ganhou do Guarani por 2-1. Ah, cara, essa Copinha é a salvação da lavoura, né, cara? Não ficar uma semana sem futebol não dá, cara. Não tem, mas tem europeu, meu. Copinha. Tem europeu. Mas o europeu também para, ontem teve, meu. Manchester, cara. Ah, ontem, agora voltou. Agora não, tá mesmo, mas que a gente teve jogo dia 26 de abril. Primeiro teve jogo na virada do ano. Parou. O meu irmão jogou essa Copinha. O Carlinhos, presidente, jogou a Copinha. É mesmo? Jogou pelo Grêmio. E aí? Grande. É, foi bem. Foi um dos destaques da Copa São Paulo quando jogou. Eu vi ele jogando. Mas isso faz muito tempo. Era aí o futebol. O futebol veio no DNA da família Murté Bernardes ali, né? É verdade! É, não sei, né? Veio. O Porazinho joga bola, o Kiko joga bola. Não, o Kiko e o Carlinhos. O Porazinho. O Carlinhos é sempre assim, não consegue valorizar a prata da casa. Ô, Beijoca. Teu pai jogava bola bem, Porã? Não. Então é tua mãe mesmo que bate um bolão. Dona Valdeci. Com certeza. Com certeza a mamãe bate um bolão até hoje. Claro que bate, rapaz. 15 pra 7, Dona Conchita. Um pouquinho, pô, deixa eu resolver mãe, o problema. Deixa Conchita. Eu resolver o problema dessa senhora aqui. Conchita Martínez. O que a senhora precisa saber? Conchita. Pois não? Vamos ver, só um momentinho. Sim, senhora. Boa noite, passar bem. Querida. Essa é a velha original. Essa é a velha original. A Dona Conchita, com fama de fofoqueira, mexeriqueira. Grande Dona Conchita, galera. Vai ao cinema, no shopping e fica no final de uma grande fila. Aí ela vê lá no começo da fila uma amiga e puxa a conversa. A Conchita lá atrás e a amiga, a Betinha, lá na frente. E a Conchita, Betinha! A Betinha olha pra Conchita e diz, não, é possível. Aí as duas começam a conversar, a Betinha lá e a Conchita lá atrás. Uma fila, diz. E diz a Betinha, oi, Dona Conchita, tudo bom? Tudo bem, minha filha, e tu como é que vai? A família vai bem? Teu pai, aquele canalha, já saiu da cadeia! Aí a Betinha lá da frente, saiu ontem, Dona Conchita, ontem. E o Júnior, teu irmão, hein? Já deixou de passar cheque sem fundo aqui no bairro? Já, Dona Conchita, agora ele tá em melhores condições financeiras, agora tá melhor. Ah, que bom! E a tua irmã, a Soninha? Ah, ele já trabalha naquela casa de massagem? Não, Dona Conchita. Casou. É, casou. Essa altura, todo mundo na fila, né? Já olhava, que nem partida de tênis. Betinha, Conchita. Betinha, Conchita. Aí, mais uma. E o noivo, hein? O Zequinho, teu noivo, já marcaram casamento, Betinha? A gente acabou, Dona Conchita. Ele faleceu, verdade, Dona Conchita. Ah, acabou, faleceu. Não, na verdade não faleceu, tô brincando, Dona Conchita. Ah, tá bom. Mas acabou por quê, então, hein? E aí a Betinha fica sem jeito de responder de lá e vai até o fim da fila, lá no ouvidinho da Dona Conchita. Cochicha uma coisinha pra Dona Conchita. E volta lá pro seu lugar da fila. Quando ela tá lá chegando no seu lugar da fila, tranquila e serena, porque a tal da Conchita deixou ela aí sem falar nada, a Conchita grita. Mas na bunda é bravo, né, Betina? Desculpa aí, galera. Que é isso, cara? Dona Conchita é brava. Conchita. Vai daí, Girina. Vamos ver aí, Girina. A mulher... Desarmou? A mulher vai na casa daquele gato que ela conheceu na festa. Gato. Gato. Gato, adoro. Adoro e gato. Aí, chegando lá, ele diz pra mulher... Tire meu paletó. E ela tira. Agora tire a minha camisa. E ela tira. Agora tire a minha calça. Ela tira. Agora as minhas meias. E ela tira. Certo, agora a lavanderia ali na área de serviço. Homem. Vai, Potter, então. Uma piadinha, vai. Piada do Potter. Apoio. Detergente do Denis. Além de lavar a louça, você lava o banheiro. E aí a mulher, de boa índole, telefona para o consultório de ginecologia. Alô, doutor? Será que eu esqueci a minha calcinha aí? E aí o ginecologista olha em volta, procura e responde... Não, aqui não está. Ah, então foi lá na aula de inglês. Mais um. Duas loiras socialites que andam pela Padre Chagas e por Jurerê Internacional conversam. Toda vez que vou pra cama tenho de ter muito cuidado pra não engravidar. Por quê? Todo mundo sabe que o seu atual marido fez vasectomia. Por isso mesmo. Pode isso. Acontece. Ô, meu, rapidinho aqui tem uma menina, Tamires Souza, que ela mandou aqui, Fetter. Queria saber por que que o homem tem que se cuidar com mulheres que usam mais de um perfume. Fiquei curiosa, pois eu uso 7 perfumes. Oito ou 7 perfumes. Adoro perfumes. Minha namorada usa mais que um perfume, eu fiquei curioso. Eu fiquei preocupado. Câmeras, Maurício. Por que que não? Cara, ela tem uns 14 perfumes. Ela diz assim, sou apaixonada por perfumes, mas sou apaixonada pelo meu namorado e muito fiel a ele, nem tenho vontade de traí-lo. É o caso da minha namorada, Não tenho vontade. Tamires Souza. Boa pergunta, Tamires. Eu nem mesmo eu sei por que que eu disse. Não, ela tá certa, ela tem 5, que o problema são 2. Hã? 2 é o problema. 2 perfumes. Ah, mais de 2 não é problema. Claro, né? 2 é hobby, agora 2 é a maldade. É o que ela gosta e o que ela usa com... Eu queria retirar, inclusive, o que eu falei. Que bom. Eu queria pegar pra mim isso aí. É? Então pega aí. Então fala a frase. É, mulher com 2 perfumes é... Não foi essa. Eu falei, cuide-se com mulher que usa mais de um perfume. Cuide-se com mulher que usa mais de... Dois. Que usa 2 perfumes. Mais de 2. Não, 2. Mais exatamente de 2. Exatamente. Pai Potter. Tá bom. E aí, Geizô? Via Potter. Uma piadinha está lá. Tá bom, Geizinho. Mulher telefona pro marido. O carro tá com um probleminha, ela pede pra ele ir até lá. Simples, né? Carro típico, né? Vem cá, me ajuda, salada. Diz que houve, ó, a mulher talada. Não é... Mas entrou água no motor, tá lá, e parou o carro, meu. Ai. Como é que entrou água no motor, meu? Se não tá chovendo, tá lá, onde é que tá essa coisa de carro aí, meu? Esse aqui dentro do rio. É mulher, tá lá. Mulher. E aí, Alcemarzinho? Olá! Anônimos, você tem que me avisar. Olá! O Alambico, O Alambico, eu já te conto. Fazer uma perguntinha pra vocês. Que dia é hoje? 5. E eu faço uma aposta que ainda tem coisa do Natal e do Ano Novo dentro da geladeira. É verdade. Do Ano Novo. Do Ano Novo. Tem mais. Não, mas do Natal pode ter. Tá sogra na geladeira. E eu vou dizer hoje... O que fazer com a sobra de Natal e Ano Novo? É o croquete comeu, morreu do anônimo! É o seguinte, vai abrir a geladeira, vai ver o Chester. Vocês já viram um Chester vivo? Não. Não queira ver um bichinho meio estranho. Dei pro Alambico um, começou a bicar o Alambico, encheu o saco, matei o Chester. E também o porquinho que já tá verde, tu pega. Porquinho verde, porquinho, porquinho verde. O coquetel de camarão. Porquinho toy art, assim. E corta, e aí vai pro sete passos rápido. Anota que é rapidinho. Pegou, cortou, fatiou, misturou, fritou, comeu, morreu! Comeu, morreu do Anônimos! Voltaremos! Anônimos. É isso aí, cara. Sensacional. Qual é, por exemplo? No meio da novela, Ronaldinho, que tem segue... uma piada, não? Não, não. Não. Segue a novela, e segue os Assis Facts. Certo. Assis Facts, enviados por não sei quem, não tem aqui. Lá vai. Assis compra fiado e ainda leva troco. No Amigo Secreto, quem sorteia Assis lhe dá um presente. Quem é sorteado por Assis tem que dar também. E se alguém olhar torto, o Assis vai lá e cobra o direito de imagem. Assis não perdeu a virgindade, ele vendeu. Vendeu. O programa de TV preferido do Assis é o Topa Tudo por Dinheiro. Oi! Assis recebe mesada dos seus filhos. Assis cobrou multa rescisória da namorada quando terminou com ela. Pera aí, eu tinha mais 2 anos de contrato. Muito bom. E o Assis inventou a ligação a cobrar. O Assis tá nos escutando, viu? Tá nos escutando. Um abraço, Assis. Acho que ele já tá abraço no Rio. Pra toda a família Assis tá Moreira. Rio, tá. Aliás, eu tenho fotos com a dona Miguelina. Como assim? Beijo, cara? Dona Miguelina. Assim, pessoal? Eu tenho foto com a dona Miguelina. Grande de um tempo cara. Que nos encontramos num show do Bebeto, que não é o Alves, que é o Bebeto, o rei do samba rock, que o artista do qual a dona Miguelina e a família Assis Moreira gosta muito. Sim, é, bom, um grande quem? Beijo do Bebeto. O Alves? Não, é o Alves. Não é o Alves. Tudo bem. É o jogador grande aquele. Bebeto. As minhas botas, o Alves. Eu tenho foto também. Tem, Santana? Tenho foto com o Ronaldinho. E ele vai vir pra onde? Vai vir para o Grêmio. Qual que é o principal adversário do Inter? Do Internacional? É. É o Grêmio. Grêmio. Como é o nome do clube que tem um estádio olímpico como o seu estádio? Grêmio. Campeão mundial de 83, quem é? Grêmio. Grêmio. Sempre Grêmio. Libertadores 95. Grêmio. Atual campeão gaúcho, quem é? Grêmio. Grêmio. Grêmio. Sempre. Eu sempre, quando eu passo na frente da geral, eles gritam para mim: Santana, querido, geral está contigo. Santana, querido, geral está contigo. Obrigado, obrigado. Eu recebi um e-mail aqui do nosso ouvinte Peterson Lupo. O Peterson! O Peterson de Farroupilha. Peterson, né, deseja a todos um ótimo 2011 e disse assim: Peter, recebi esta dica da empregada doméstica, a Marília. A Marília? Ela disse, ele disse que a Marília, para regar as plantas da casa, usa a água que foi utilizada para lavar os legumes, as frutas. E a cuia do chimarrão. É uma ela boa. Joga a cuia do chimarrão na flor. É uma boa, Magnata. É tudo verde mesmo. Mas como é que ela consegue? Boa vida no interior, né? Como é que ela consegue guardar, meu? Isso aí. Sua. Num balde, cara. Mas acontece que eu tenho. Tá, um balde de 10 litros no máximo. Pra lavar as frutas, as verduras e o chimarrão. A cuia do chimarrão. Ou lava a fruta, bota de molho no balde, deixa ali, aí lava ali. Não precisa lavar em água corrente a fruta. Lava o capim-cidreira junto com a erva do chimarrão. Não, junto com o brócolis. Tudo junto, Magnata. Tudo que é verde eu misturo. É, faço bravo, lá um mix de folhas. Né, Magnata? Tá, sabe como é que é? Mix de folhas é a batida do verão, hein, Magnata? Tô te falando, hein? Que mix é isso, de folhas, cara? Salada Caesar com mil folhas. É mais ou menos isso, Magnata. Mais ou menos isso. Mil folhas de sobremesa, né? Vai ser uma longa semana, hein, Paulo? Mil folhas de sobremesa, bem torradinha em Floripa. Ô, meu, o Cidão não tá aí. Terminou aí? Eu terminei, cara. Eu tô... O Cidão não tá aí, uma corridinha, né, agora. Podia chamar, sei lá, a Betânia pra fazer o... Betânia! Quem me chamou? Muito obrigada. Fazer o salmo da Betânia. Faz o salmo aí pra gente, Betânia. Que honra enorme. Canta de novo. Vamos, eu não tenho aquela trilha bacana. Bem, eu quero cantar uma antes. Canta de novo. Canta uma aí. Vida, canta a vida. Vida é chuva, é sol, é uma estrada. Ah, nossa, é quem me chamou não vai querer voltar pro ninho e redescobrir seu lugar. Obrigada. Pra retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar. Que cabelo bonito tu tá, Bertão. É verdade, meio fedorento, mas tá bonito. Sempre nariz. Com o pé descalço, cara. Tem que ver o garrão aqui. O garrão da Bertão, pelo amor de Deus. Fico batendo o nariz no microfone. Muito e essa grande, aqui, Bertão, e essa aqui tu tem aí no teu repertório, Bertão? Olha a música. Aí teve uma fã que entrou no palco, queria beijar o pé da Bethânia e ela saiu correndo, teve YouTube. É mesmo? Olha, Bethânia fugindo da fã. Quando você me deixou. Bethânia não lembra das músicas esqueceu dela, dessa, Bethânia. Eu tô ficando caduca. Passar bem. Não conhece essa música? Não conheço essa. É a tua voz, é o melô do mecânico. Óleo nos olhos. Mas depois. Obedeci. Essa letra, eu não. Na hora que eu ia continuar, a vai no salmo então, Bethânia. Batendo palmas. Pra baixo e pra cima, o coro levanta e canta e grita. Bate que bate, lá vem o chocolate. Bate que bate, que lá vem o chocolate. Maionese, ele me bate, bate feito maionese. E o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça. Maionese, ele bate, bate feito maionese. Onde eu vivo. Já não me interessa. Era isso, ficamos por aqui, Maria Bethânia, obrigado pela presença aqui no Pretinho Básico. Voltamos amanhã 1 da tarde. Valeu, boa noite de quarta. Tchau.